Cidadão Universal que é todo Angola. Wagner Gomes da Paixão é colaborador do Jornal Espírita União Espírita Mineira. Doou seus direitos autorais dos livros publicados. É trabalhador do Grupo Espírita da Bênção em Mário Campos, na cidade de Belo Horizonte. Tem ao todo 12 livros editados. Com vocês, o nosso querido Wagner da Paixão. Pode ir. Até 9h20 para fazer o que der. 10h20. Queridos irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos pedindo a Jesus que nos abençoe. Neste evento consagrado à figura de nosso querido Chico Xavier, nós somos convidados a psicografar durante a palestra do nosso querido Marival Veloso da União Espírita Mineira. E antes que a gente possa tecer algumas palavras, nós vamos ler as páginas recebidas. Tempo da Luz. Meus filhos, Jesus sempre. Todas as dores que se abatem no mundo são, em verdade, a súmula de nossa história cultural que atinge a culminância de seu ciclo e nos induz a experimentar algo de seu amargor. Semelhante revisão moral, em atingindo a todos indistintamente, vem anunciar no momento de agonia dos modelos materialistas e utilitários de vida humana uma nova aurora de bênçãos. Enquanto o pessimismo, assentado em almofadas de conveniência e inércia, proclama o fim de tudo na desesperança e até na revolta que alimentam, os que se dotam de olhos de ver e ouvidos de ouvir, sentem no serviço diligente do amor cristão a veracidade do que vos dizemos nesta hora. Meus filhos amados, somos os operários da regeneração terrestre. Através de vossas mãos, o Senhor leva a efeito a magnífica obra que define desde já em nosso movimento fraterno a felicidade que todos almejamos. As dores são, em verdade, os instrumentos que nós mesmos elegemos com nossas equivocadas posturas diante de Deus, para aprendermos o quanto a misericórdia divina nos tem prestigiado em toda e qualquer circunstância. Urge atendamos ao chamado do inesquecível Mestre: vinde a mim. Mas carecemos aceitar o seu jugo, filhos, definido em seus exemplos de mansidão e humildade, de fé incondicional e caridade ativa. O nosso tempo, o nosso, já que nos despertamos para o que Deus nos ensina, é tempo da luz, onde há compaixão, há fraternidade, onde surge o perdão, há a luz inapagável do Evangelho. Não vos entregueis às impressões comuns dos nossos irmãos distanciados da clareza e racionalidade de nossa fé espírita cristã. Ao revés, deixai que vossa luz de conhecimento e amor se irradie a bem de todos, porque efetivamente a falta de perspectiva espiritual representa verdadeira enfermidade ao coração limitado representa verdadeiro inferno ao coração limitado pela ignorância ou pela descrença. Nossa missão é viver Jesus, porque nele, com ele e por ele, a vida é tua, revelando todo o infinito de nosso Pai em cambiantes sublimes. Revigoremos nossas forças e operemos com afinco. Amemo-nos e seremos luz. Compreendamo-nos uns aos outros e Deus realizará maravilhas por nós. Convosco nas iniciativas múltiplas do bem, com os semelhantes por objeto de nossa escalada evolutiva, saudamos como expressão legítima de Jesus em nosso favor, o coração de Allan Kardec, nosso codificador, e a alma obediente e abnegada de nosso Chico Xavier. Que os exemplos de nossos valorosos irmãos se tornem estímulo e decisão para todos nós, que ardentemente temos saudades de Jesus. Que Nossa Mãe Santíssima nos guarde em candura e paz, são nossos votos, Bezerra de Menezes. Gratidão e saudade. Meus caros irmãos, no ideal espírita, Jesus nos abençoe e nos conceda paz. Peço-lhes perdão pelas notas ainda particulares que serão vazadas nesta breve missiva, como apelo sagrado do coração de um pai que nutre vivo amor e morredora afeição pelo filho e demais familiares consanguíneos. Meu querido Paulo, minha cara Wanda, somente Jesus nos poderia conceder as dádivas desta hora. Ainda e sempre, as claridades nascidas de nosso inesquecível Chico, reunimo-nos em esperança e júbilo. O ambiente, tão comum, se transmuta para que um pouco do céu se materialize na terra, nos incentivando ao bem, à prática sincera da caridade. Estou vivendo por aqui, na vida espiritual, o que reconheço não merecer, mas busco me devotar sempre mais aos que sofrem nas zonas da erraticidade, para tentar não me sentir envergonhado ante tanta luz de misericórdia. Recordar vocês de casa é rever na tela da memória profunda nossos dias em Monte Carmelo, terra de tantas graças e alegrias. Uma caravana imensa que se encontra conosco, todos co-participando da singela homenagem ao dedicado servidor do mais alto. De meu lado, Dona Aristina, o Leonardo de Nápoles, o Joaquim Veloso com Dona Olímpia, o Vicente Pérez, além de tantos outros de nossa região, todos agradecidos ao amigo e médium por seus exemplos de humildade e devoção. Benfeitores como nosso Emmanuel e André Luiz, ao lado de Bezerra e Bittencourt, de Ondina Vieira e Maria Dolores, comparecem assistindo às centenas de entidades famintas de alívio e paz, aqui congregadas por obra da bondade de Deus. Perdoe-me com todos os presentes, semelhante confidência que me empolga a alma e me inflama de reverência. Saiba, ao lado dos ceareiros que aqui comparecem, que não há outro caminho. O rumo é o que o Evangelho nos propõe: humildade e aceitação da vontade de Deus, entendimento das lutas e prática incansável do amor em todas as direções. Guardem nos corações a certeza de nosso amor, recamado das mais puras saudades. Agradeço-lhes o culto afetivo, as homenagens imerecidas e, acima de tudo, a eleição do trabalho na seara espírita, o que me honra o espírito com alegrias divinas. Estou de seu lado porque, com Deus, na fé, pela caridade, tudo é possível. Jesus, meu filho, nos abençoe e nos dê rumo cada vez melhor. Leve meu abraço de ternura e saudade aos nossos. Sua mãe, de meu lado, em lágrimas, pede dizer a você e a seus irmãos que tudo valeu a pena, porque em Deus estaremos reunidos. Com gratidão e amor sem fim, Coriolano Cardoso. Tributo amigo. Qual uma flor de ternura, perfumando a aridez humana, em humildade não se ufana, mas serve em nome da altura. Distingue-se pela cultura que natural dele se emana, e a qual ele mesmo chama de fé em Deus com alma pura. Seu exemplo é raio de luz, é reflexo vivo de Jesus, vencendo todos os temas ateus. Chico Xavier é nosso amigo, tornou-se seguro e doce abrigo para quem busca rumo em Deus. Maria Dolores. Meus caros irmãos, pensar em Chico Xavier é pensar no apogeu de uma alma doce e obediente, iluminada por uma fé que transcende toda a ortodoxia que vem impedindo tantas criaturas de lidarem com o Criador para além das formulações exteriores. E para que possamos analisar a altura das conquistas do grande amigo que nos é objeto de homenagem nesta hora, vamos nos valer rapidamente, em função do nosso tempo exíguo, dos estudos de Allan Kardec no livro A Gênese, a última obra que ele publicou, ainda encarnado, no item que aborda o instinto e a inteligência. Analisando o texto, nós vamos aprender com o codificador que colheu da alta espiritualidade que nos ensina em nome de Jesus, que nós temos basicamente três fases aqui no mundo. A primitiva, quando o instinto ou a instintividade nos patrocina todo e qualquer movimento, estabelecendo vinculações para que, em nos vinculando e em lidando com todas as coisas que ainda não conhecemos e que passaremos a conhecer, possamos formalizar uma cultura de base, um alicerce de percepções, para que as associações das ideias se deem e possamos então inferir, possamos deduzir e dar campo vasto à inteligência que passará a patrocinar o nosso progresso no mundo. Vencida a fase da primitividade, quando o ser, ainda embrutecido, ainda primitivo, mais se assemelha aos animais, porque patrocinado pela instintividade que domina o campo que antecede o do homem e que é o campo dos animais, nós vamos perceber que depois de muitos evos, esse ser vai apresentar uma espécie de sofisticação ao pensamento, à sensibilidade, autorizando-o a deduzir e a somar valores para tirar vantagem desse processo. Nasce aí, ou se define aí, o que nós denominamos a era da inteligência, quando o indivíduo, com uma base experimental, vivencial, oriunda da sua fase primitiva, passa a se apresentar no campo das paixões, que nesse aspecto e nessa fase é natural. A paixão como mola, definida por Allan Kardec, no campo do desejo, ele começa a sofisticar os seus apetites, as suas percepções, as suas exigências. É nesta fase que a criatura vai conseguir formalizar o bem-estar social, que vai começar a eleger os seus parceiros e, naturalmente, a se entregar àquilo que vamos conhecer por ciência, filosofia, arte e mesmo religião. Nesta fase, nós nos encontramos há muitos milênios e temos deixado que as paixões dominem o nosso campo mental e permitimos que os desejos, sem qualquer governo da vontade que passa a ser lúcida em nosso campo psíquico, nos escravize. Então, é assim, por exemplo, que o instinto sexual se manifesta da mesma forma que na retaguarda, e tantas vezes mais sofisticado por um campo que passa a ser o campo da criminalidade, quando desrespeitamos o direito do outro, a sensibilidade do outro, os anseios do outro no que diz respeito à sua própria felicidade. Essas pinceladas vão nos ajudar a compreender que somente pelas lutas evolutivas, pelas experimentações, vamos alcançar o campo da sabedoria pertinente ao nosso nível humano. Essa sabedoria que nós identificaremos nos grandes arautos em todos os segmentos sociais. Ela é fruto de vivência, de experimentação, de aprendizado árduo, com suor e muitas vezes lágrimas. Somando inumeráveis reencarnações, nós nos apresentamos, para nos valer de um pensamento de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, somos a média aritmética de todas aquelas experiências somadas no tempo. E se hoje nos apresentamos tal qual somos, mas com o auxílio das revelações superiores a nos estimular à autoeducação, poderemos realizar mais e melhor, alcançando posições muito gratas ao nosso ser e dinamizadoras do bem legítimo para a sociedade em que nos inserimos. Semelhantes colocações nos ajudam a pensar em Chico Xavier como alguém que não foi dotado de prerrogativas especiais, mas de uma alma que jornadeou em muitas lutas, em muitas experiências, e se apresentou obediente, terno, cândido, doce, amável, humilde, diante da vontade de Deus, para deixar esplender tudo aquilo que nós já pudemos perceber da palestra do nosso Marival, que é ainda uma síntese das realizações do grande medianeiro e, acima de tudo, da grande alma que se apresentou entre nós no século XX. Considerando aqui a beleza das suas aquisições, não podemos nos esquecer de que ele teve que sedimentar tudo aquilo que ele trazia como bagagem, fruto do seu aprendizado por inumeráveis existências corpóreas, e não se pejou de renunciar a si mesmo. A disciplina que nós temos tanta dificuldade em adotar nos múltiplos setores da nossa vida foi o seu roteiro. E a devoção, que significa a entrega do coração para refletir o melhor, se tornou o seu hino em todos os dias de sua existência. Não poderíamos pensar no médium Chico Xavier e no cidadão universal que se tornou companheiro de todos aqueles que sofrem, respeitador de toda e qualquer posição, de toda e qualquer expressão religiosa, cultural, social, política, econômica, sem considerar esse trabalho interior que ele se impôs. Para apenas dar uma ideia, nós ouvimos, não há muito tempo, um depoimento de Arnaldo Rocha, o marido do espírito Meimei, que se notabilizou pela mediunidade do querido Chico, e que dirigiu em Pedro Leopoldo as reuniões do grupo Meimei por mais de 16 anos, em que Chico participava como médium ativo, amigo íntimo, confidente de muitas décadas. Ele nos disse, e ao presidente da Federativa Mineira, Honório Abreu, em confidência, no momento em que ele respeitou a partida do Chico para então comunicar tudo aquilo que o Chico lhe relatava em regime de confiança irrestrita, sabendo que seu coração era um cofre forte de amigo leal, fiel, dedicado, honesto, sincero, ele então disse que determinado dia, no ano de 1958, antes que o Chico mudasse para Uberaba, em função de uma viagem de sua segunda esposa, Dona Nilza, ele pôde pernoitar após a reunião acontecida no Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, na casa de Chico, no seu quarto, na cama que era de seu irmão André, que estava ausente. E diz ele que alta madrugada se despertou com Chico Xavier assentado na sua cama, que ficava de fronte, em lágrimas copiosas, convulsivas. Ele apanhou de um banquinho, assentou-se de fronte ao Chico e ficou carinhando os joelhos do médium, pedindo calma, calma. Se você quiser, pode dizer o que está acontecendo, mas se você não quiser, calma, então chore com calma. E diz Arnaldo Rocha que mais ou menos meia hora Chico derramou lágrimas ardentes, para em seguida respirar profundamente, segurar a mão do Arnaldo e dizer assim: Naldinho, é a forma carinhosa com que Chico se dirigia sempre ao Arnaldo Rocha. Os meus amigos estão me cutelando e as pressões espirituais se avultam. Eu já disse aos espíritos inimigos da nossa causa espírita cristã que nesta encarnação eu dei o meu corpo para que, eu gravei, a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. Este depoimento mostra para cada qual de nós as lutas árduas que nosso querido Chico Xavier, no dizer de Arnaldo Rocha, nossa alma querida, enfrentou na sua trajetória de servir a Jesus, ao Consolador que Ele enviara à nossa terra. E nós, numa homenagem muito singela, vamos trazer como finalização da nossa fala breve, em respeito a todos vocês que já devem estar cansados, uma história que Maria Dolores escreveu através daquelas abençoadas mãos de Medianeiro Fiel, e que hoje reconhecemos ser o retrato, a homenagem singela deste coração que habita a vida espiritual, àquele que se notabilizou como servidor fiel a Jesus e a Kardec. Parei fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia, no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada, aquela peça desprezada. Sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? Então, aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio e armado de serrote machado e esfacelou meus pés, agindo a custo. Depois tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um homem de trato estranho e fino transformou-me em violino, e fui vendido ao moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão em que subi ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar dos sonhos de outros tempos e as canções de ninar. Muito doente em prece, pensava em Deus onde me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura e muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem amado, em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava. Até que um dia, o moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui, nesta cova escondida à espera da fogueira, em que eu devo encontrar também a minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo à montura opulento e vi outro alguém descer das imensas alturas. Era um moço belo e forte, que arrancou de improviso a forma do instrumento à labareda e à morte, e ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, deles traía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória, na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, eu me lembrei de vós, médium amigo, que se entregou às mãos dos artistas do bem. Nesta hora, em que as cinzas são lembradas, nós pensamos em Chico Xavier. Ele que se deu para que o mundo tivesse rumo. Ele que cantou a música da espiritualidade para os nossos ouvidos sedentos de harmonia. Ele que se tornou a flor perfumosa do caminho de tantos sofredores. O bálsamo que confortava, a esperança que se renovava, a luz que permanecia sempre acesa, apontando novos rumos, desdobrando novos horizontes. A ele, Chico Xavier, a nossa eterna gratidão, pedindo a Deus, a Jesus e ao coração sublime da Mãe Santíssima que ele tanto amava, tanto amou, tanto ama, que possam abençoá-lo, para que ele seja feliz, como merece. E temos certeza que o tributo é de todos os corações que estão aqui compartilhando conosco este momento de iluminação, de saudade e de alegria. Que Deus nos abençoe, muita paz. Nos encaminhamos para a encerramento e antes de levar o nosso tratamento em gratidão a Deus, em nome da federação, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, das casas espíritas que transferiram o trabalho para o local, nós conseguimos se reunir em grupos que eram caravanas para cá. Então, a visão daqui de cima de fazer com a diabetes é muito pequena e a gente agradece a vocês pela presença. Esta atividade faz parte do ciclo de palestras que a federação tem feito nos conselhos regionais, com as conferências regionais. A cada mês teremos convidados especiais que virão para o Espaço Federativo, que é um evento que ocorre no primeiro domingo de cada mês na FEDEF, e que a Alex e a Marlon estão convidados, são para dirigentes, pessoas que estão comprometidas com a causa. Estaremos lá amanhã com os nossos convidados, trabalhando também com a tarefa espírita, sob a inspiração de Chico Xavier. No mês que vem, não teremos esse encontro devido a uma reunião que a FEB estará fazendo com todas as federações. Então, em junho, teremos construído novas cobranças. Então, teremos em Sobradinho, dia 2 de junho, e no dia 3 de junho, em Sobradinho, estamos até definindo o local. Possivelmente conseguimos ser anunciado sobre a gente. E no dia 3 de junho, no Núcleo Bandeirante, no Centro Espírita Sebastião Marques. Estão todos convidados. E antes do encerramento, convidamos nosso irmão novamente para tocar a nós. E convidaremos também nosso irmão Raimundo para conferir a prece final, para que ele esteja conosco aqui. Então, amanhã, para os dirigentes, de tudo tematizado, a tematicidade da Casa Espírita, da Rede Única, estaremos com 408 sul, na FEDEF, fazendo o trabalho que nós chamamos de Espaço Federativo, que é uma pausa aos trabalhadores e dirigentes dos Espíritas se organizarem para espalhar o tempo pela cidade. Lembrando que as homenagens a Chico Xavier vão acontecer até quarta-feira próxima, segunda-feira na Casa de Ismael, terça-feira na Federação Espírita dos Goiás, na quarta-feira aqui mesmo em Gama. Né? Luiz Cargas. Então, com vocês, nossos queridos, Alexandre Lacerda, em seguida nós estaremos na nossa prece de encerramento. Muito felizes aqui estamos. Esse ambiente tão elevado, com as graças, bendito que foram derramadas sobre todos nós. Atendendo ao pedido que foi feito no cachimbeiro, vou tocar o Alexandre Tadeu, música dele.